Oi, gente, tudo jóia? Tudo certo por aí? Hoje nós estamos na lição 60, seguindo com as revisões. Nessa lição 60, nós revisamos as lições 46 até a lição 50. Primeira ideia: Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus não perdoa porque ele nunca condenou. Os irrepreensíveis não podem repreender, e aqueles que aceitaram a sua inocência não veem nada para perdoar. No entanto, o perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. É o reflexo do amor de Deus na terra. Ele me aproximará do céu o suficiente para que o amor de Deus possa se inclinar para alcançar-me e erguer-me até ele. Segunda ideia. Deus é a força na qual eu confio. Não é através da minha própria força que eu perdoo. É através da força de Deus em mim, da qual estou me lembrando ao perdoar. À medida que começo a ver, reconheço o seu reflexo na terra. Perdoo todas as coisas porque sinto a sua força despertar em mim. E começo a lembrar-me do amor que escolhi esquecer, mas que não se esqueceu de mim. Terceira ideia. Não há nada a temer. Como o mundo me parecerá seguro quando eu puder vê-lo? Não se parecerá nada do que imagino ver agora. Tudo e todos que eu vejo se inclinarão para mim para abençoar-me. Reconhecerei em cada um o meu mais caro amigo. O que poderia haver para temer em um mundo que eu perdoei e que perdoou a mim? Quarta ideia. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Não há nenhum momento em que a voz de Deus deixe de invocar o meu perdão para salvar-me. Não há nenhum momento em que a sua voz deixe de dirigir meus pensamentos, guiar minhas ações e conduzir meus pés. Estou caminhando firmemente em direção à verdade. Não há nenhum outro lugar para onde eu possa ir. Porque a voz de Deus é a única voz e o único guia que foram dados ao seu filho. Quinta e última ideia. Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Ao escutar a voz de Deus, sou sustentado pelo seu amor. Ao abrir os meus olhos, o seu amor ilumina o mundo para que eu o veja. Ao perdoar, o amor de Deus me lembra que o seu filho é sem pecado. E ao olhar para o mundo com a visão que ele me deu, lembro-me que sou seu filho. Citação do dia. Para reflexão. Dar à luz ao nosso ser espiritual não é fácil. Dar à luz ao nosso potencial espiritual. O trabalho espiritual pode ser muito árduo, um instante santo por vez. Quando nós desistimos, nos rendemos, esmorecemos, não ligamos se estamos certos, perdoamos nossa impaciência, nos livramos de opiniões e prêmios do mundo e descansamos nos braços de Deus. Mas o resultado é o amor das nossas vidas. Nós começamos a nos sentir mais confortáveis com nós mesmos, menos carregados com a angústia crônica que marca os tempos em que vivemos. Nós começamos a nos sentir livres, ao menos de dores passadas, capazes de amar novamente sem medo. Nós começamos a exibir a maturidade e a força que estavam faltando em nossas personalidades antes. Uma nova energia emana de quem somos e os outros podem vê-la também. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Gente, era isso que tinha para hoje. Lição 60 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Um excelente dia para vocês. Beijãozão. Até a próxima.